feche os olhos. Fique em pé, busque a Deus na plenitude da tua fé. Pois há tempo Ele está, quer contigo falar, e eu sei que tu queres ouvir. Sinta agora o Mestre Jesus bem pertinho de ti. Dê a Ele os teus problemas, angústias, tristezas e dores. Ele é um Deus de alegria que apaga os dissabores, que liberta o oprimido e dá vida a quem já morreu, que transforma o mais vil pecador em um filho seu. Abre a boca, louve a Deus pela grande vitória que hoje Ele já concedeu. Pois se há vasos vazios, hoje vão se encher do Espírito Santo e poder, transformando e renovando todo o teu viver. As tristezas e dores, Ele é um Deus de alegria que apaga os dissabores, que liberta o oprimido e dá vida a quem já morreu, que transforma o mais vil pecador em um filho seu, que transforma o mais vil pecador.